Quinto tema, ataques artificiais e características secundárias do ataque dos sons sustentados. Nos exemplos precedentes, nos ocupamos de uma morfologia sonora bem particular, a da percussão e ressonância, na qual o ataque é uma característica primordial. O que acontece no caso dos sons sustentados, nos quais o ataque é uma característica secundária? Vamos comparar um mi bemol de flauta com sua cópia após supressão dos 50 milissegundos iniciais. Percebemos aqui uma diferença mais sutil que a do fenômeno precedente, consequência de particularidades do mecanismo instrumental. Os primeiros 50 milissegundos são providos de um tipo de ruído, um pequeno objeto preliminar, o qual é, de fato, índice de causalidade da irrupção do ar no instrumento. Um outro exemplo, ainda mais conclusivo, um ré bemol da mesma flauta, amputado seus 50 milissegundos iniciais, é alienado do som sibilado contido no original. Se fizermos a mesma experiência com um trompete, notaremos mais essas diferenças sutis. Isto é devido ao fato de que o trompete tem um ataque bem marcado, cujo impacto no ouvido é similar ao produzido pelo usual processo de fazer um corte em ângulo reto numa fita magnética. Se, pelo contrário, nós cortamos o som de trompete obliquamente, o ataque é suavizado. Eis o ataque artificial, seguido pelo original. É necessário, então, admitir que a inclinação do corte na fita é um fator importante e que o chamado corte em ângulo reto tem provavelmente características próprias. Nós vamos constatar, de fato, que um som de violino cortado em ângulo reto difere do original, cujo ataque é suavizado pela progressão do arco. Será possível reobter, através de um corte oblíquo, a suavidade de um ataque de som original modificada por um corte em ângulo reto? Sem dúvida, especialmente quando um pequeno vibrato ajuda a indulgência do nosso ouvido. Vamos agora tocar na flauta e no violino, respectivamente, o som original seguido por um corte em ângulo reto, e logo após por um corte oblíquo, o qual restitui aproximadamente o original. Finalmente, como prova de nossa habilidade, eis aqui dois exemplos com clarinetes. As notas da primeira escala são artificialmente ligadas por cortes oblíquos, o que é feito naturalmente pelo instrumento na escala original que segue após. Resta um ponto a ser esclarecido. Os cortes que nós praticamos precedentemente na fita magnética poderiam afetar os fenômenos da primeira ordem? Responderemos pela comparação de dois cortes da mesma nota de piano, cortada após um segundo, primeiro em ângulo reto, depois em oblíquo. Ponto final, transmutação instrumental. Se a percepção do ataque estreitamente relacionada à dinâmica, e elas juntas contribuem em grande parte para a percepção do timbre, seria possível passar de um instrumento para outro, como curiosamente nos revelou os cortes sobre um Lá 4 do piano. Verificação. Eis dois sons. Um provém de um piano, sem nenhuma filtragem e jeitosamente cortado, e outro é um Mi 5 de flauta. Prova inversa. Vamos partir da flauta, proveendo-a com um modulador dinâmico de uma forma inclinada análoga à do piano. Comparemos esta flauta assim manipulada com o original do piano. Tudo isto envolve mais do que um divertido artifício físico. Esta audição ilusionista leva a evocar a noção de timbre, o mais vago e o mais contraditório dos conceitos musicais. Por um caminho bizarro e como por um espírito de contradição, nós constatamos isto. A altura e o ritmo são relacionados. O tempo não é o mesmo que a duração. E o ataque é distinto do som inicial. E agora, a estrutura dinâmica, que os físicos chamam intensidade e os músicos nuance, poderá vir a ser um dos fatores do timbre, segredo da matéria sonora.